a sentir como tudo começou. Oh, oh, oh. Faz-me sorrir. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.

fazer amor contigo, chorar de prazer. Thank you.